que estamos prestes a passar por provas. Eu sinto que as lutas brevemente surgirão. A igreja no Brasil está vivendo em mar de rosas. Por isso o comodismo atingiu o povo cristão. Será como há de ser a nossa provação. Alguns irão sofrer grande perseguição, e muitos vão passar momentos de horror, porque em liberdade não serviram ao Senhor. A nossa mocidade não está levando a sério. Talvez está pensando que ser crente é brincadeira. Há muitos que não ouvem nem respeitam o ministério. São galhos atrofiados, são espinhos na roseira. Será como há de ser a nossa provação? Alguns irão sofrer grande perseguição, e muitos vão passar momentos de horror, porque em liberdade não serviram ao Senhor. A igreja necessita de um grande avivamento. Jamais houve no mundo tanta frieza espiritual. Se alguém prega a doutrina, ela se perde no tempo. Só Deus pode dar jeito, já estamos no final. Será como há de ser a nossa provação? Alguns irão sofrer grande perseguição, e muitos vão passar momentos de horror, porque em liberdade não serviram ao Senhor. E muitos vão passar momentos de horror, porque em liberdade não serviram ao Senhor.